suave da compreensão. Encontro harmonização do coração. Gratidão em cada nota que toca, eu busco autoconhecimento. Abro mão do desapego ao passado, integridade é meu guia iluminado. Na iluminação interior, eu encontro aceitação. O respeito e a conexão cósmica. Na serenidade interior encontro a transcendência. No caminho da autodescoberta sou liberdade. A música me guia em cada passo que dou, em busca da paz e da verdadeira felicidade. Da verdadeira felicidade.